Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, versão balnear. Estamos de volta com novos programas e também com novos convidados e em modo campeões europeus. Somos todos campeões europeus desde o passado domingo. Sejam bem-vindos a um novo programa e hoje recebemos o ator Joaquim Horta. Muito obrigado por teres aceitado este convite. É um prazer receber-te nas pausas das gravações da novela que estás a fazer agora para a SIC, e tenho que te perguntar, a geografia faz com que um ator se descubra e se localize mais depressa? Nunca tinha pensado nisso. Não acho que a geografia me ajude nesse sentido. Há efetivamente uma questão mais ligada com a geografia, que às vezes aplico ao trabalho de ator, e por acaso acho que nunca falei sobre isto com ninguém, mas tu na geografia tens as várias escalas conforme os mapas, e quanto maior a escala, menos pormenor tens. Tem o sítio. Exatamente. E na representação tu também, consoante o canal para o qual estás a representar, isso também se pode aplicar a essa questão das escalas. Se tu estiveres a fazer um espetáculo de rua, tu tens que exagerar tudo muito mais e os teus gestos têm que ser muito maiores para que as pessoas que estão mais longe te consigam ver. E se estiveres a representar por uma câmara, a câmara consegue ir tão perto de ti que aí a escala é quase de 1 para 1, não é? As camadas que tu podes ter não te podem também criar várias personas dentro do próprio Joaquim Horta? Acho que é o contrário, não é? Acho que no fundo tudo desagua num. Sim, assim. Sou eu que tenho isso cá dentro e que vou procurar o que é que eu posso utilizar para servir os personagens que volta e meia tenho que dar corpo. Mas o corpo é o meu e será sempre o meu, e eu acho que é isso, não podemos fugir e não somos completamente, infinitamente versáteis, não é? Estamos limitados por aquilo que somos e pelo corpo que temos e por aí fora. Temos é que não perder essa capacidade de investigar em nós de que forma é que conseguimos chegar aos personagens que nos aparecem à frente e que temos que lhes dar um corpo e uma vida e tornar credíveis para o público. É de ficar desiludido ou satisfeito sabendo o limite que tens? Eu acho que é de ficar satisfeito, e acho que é uma coisa que um ator deve resolver rapidamente, perceber os seus limites e utilizá-los. Um bocadinho, agora pegando no sermos campeões e no Euro, um bocadinho aquilo que soubemos fazer enquanto equipa, perceber as limitações e jogar com elas a nosso favor. E conseguimos levar isso até a trazermos a taça para casa. Exatamente. Mas é um processo que, no entanto, é difícil de lidar. Saber que consegues ir até ali, mesmo que hipoteticamente quisesses ir um pouco mais além. Sofre-se com isso? Sim. É uma profissão que se tu a levares a sério... A sério. E se fores apaixonado por ela, vais-te bater com os teus limites e com as tuas frustrações de não conseguires fazer as coisas como desejavas que fazias, como desejavas fazê-las. Mas há que crescer a aprender a lidar com isso. Efetivamente, são muitos dias a chegar a casa frustrado porque não conseguiste resolver aquele problema ou fazer aquilo da forma que desejavas. Mas pronto, acho que isso aplica-se à profissão de ator como se aplica a outras, não é? Aqui estás mais exposto porque o teu trabalho é público e é em cima de ti, é acima da tua pessoa, do teu corpo, por aí fora. Como é que consegues agora, com toda a tua experiência, dizer a ti próprio: Joaquim, tu não és capaz disto? Sem te bateres a ti próprio, é? Sim. Nunca, acho que nunca digo isso diretamente. Não és tão violento para contigo. Exato, não sou tão violento, nem acho que é um bocadinho não querer também atirar a toalha ao chão, inverto a questão para... Então, agora, como é que tu Sim. Sabendo que, não, que te faltam aqui uma série de recursos, dás a volta a isto, a teu favor. E muitas vezes é isso. Agora, há uma série de condicionantes, às vezes, no teu trabalho, que não te permitem fazer as coisas tal e qual como, uhum. como desejavas. Mas com o tempo também percebes que isso faz parte da profissão e que tens que aprender a lidar com isso. E nem entrar aqui numa espiral depressiva de não ser capaz, mas também aceitar muitas vezes quando não és capaz. Sem que isso seja um acomodar, uhum. não é? Pronto, ok, hoje não fui, amanhã será outro dia, vamos lutar outra vez. Não é um, pronto, não consigo e vou ficar por aqui. Não, eu continuo a querer ser melhor ator do que fui até aqui. Mais consciente daquilo que consigo fazer e sabendo que muitas vezes vou falhar e não vou conseguir. Há uma citação... Desculpa. Não, força. Há uma citação do Beckett que eu acho que faz muito sentido àquilo que nós fazemos. O que nós fazemos, no fundo, é errar. Errar várias vezes. Umas vezes melhor, outras vezes pior. E então o processo é sempre este. Errar, errar de novo, errar melhor. A idade traz paz de espírito em relação ao erro. Entras menos em fúria para contigo quando falhas, por assim dizer. Sim. Aceitas melhor uhum. que faz parte do processo o erro. Mas muitas vezes, claro que há às vezes há momentos de alguma raiva para connosco. Explodes facilmente? Ou aprendes a controlar essa explosão? Sou uma pessoa que é tranquila. Muito introspectiva. Sim, sou mais comigo e resolvo isso mais para dentro. Claro que há momentos, não é? Sim. Foste vítima da expressão tudo bem, podes ser ator, mas primeiro tira-me um curso. Não fui nada vítima disso, mas resolvi eu colocar a questão logo dessa forma. Uhum. Quando, pronto, estava efetivamente a tirar outro curso, como tu já disseste, estava em geografia. E comecei, mais ou menos por brincadeira, no grupo de teatro da Faculdade uhum. de Letras. E comecei a passar muito mais horas no grupo de teatro do que nas no aulas. Curso, exatamente. E então, depois de chegar ao final do ano e ter deixado uma série de cadeiras para trás, eu achei que tinha que resolver a questão. Então decidi, pronto, vou-me candidatar ao Conservatório, à Escola uhum. Superior de Teatro e Cinema, e se entrar, vou ver o que é que isto, uhum. até onde é que isto me leva. Mas se não entrar, pronto, também vou fechar esta porta e vou-me dedicar à geografia. E o que aconteceu foi que entrei. O curso era uma questão de segurança ou uma questão de gosto? É muito das duas, mas mais o gosto. É como em tudo na vida. Quando nos apaixonamos por uma coisa, começamos a querer saber mais e a escavar por aí fora. E efetivamente eu naquela altura estava num período de deslumbramento com o teatro e com esta atividade de ser ator, o que é isto, e queria efetivamente saber mais porque tinha perfeita noção de que não sabia nada, estava ali por acaso, podia ter se calhar alguma graça, alguma personalidade que era cativante, uhum. mas também tinha a noção de que isso se esgota rapidamente. Portanto, queria efetivamente aprender. O deslumbre fez-te ter uma noção errada do teu talento? Achaste que tem alguma altura que sou perfeito e sou maior para fazer isto? Não, por acaso, eu nunca, não tenho muito essa tendência de achar que sou invencível ou que consigo chegar a resolver facilmente. Mas esse deslumbre poderia dar aso a... Podia sim. Sim, mas o deslumbre não foi tanto, o deslumbre nunca foi tanto pelas palmas, foi muito mais pelo processo. E daí o querer ir para a escola superior e o querer aprender mais e o querer saber mais sobre este universo que eu desconhecia. E, portanto, nunca foi uma coisa de eu sentir que em cima do palco era maior. Uhum. Podia me divertir muito mais, porque podia pôr uma série de máscaras que não fazia na vida cotidiana. Mas não era só isso, era o querer aprender a utilizar isso melhor e da melhor forma. E efetivamente esta profissão, nesse sentido, é infinita. Estamos constantemente a aprender e sou muito melhor ator agora do que era quando comecei. Porque alimentamos-nos muito da vida também, não é? Da experiência de vida. Agora precisamos é de uma base técnica e de uma consciência que nos permita depois transformar isso. Essa fase de deslumbre fez com que fosse mais difícil o primeiro impacto com a sensação de isto se calhar não é tão engraçado assim e tão bonito assim. Sim, o primeiro ano do curso nesse aspecto é esmagador, porque és confrontado com efetivamente com as tuas limitações e com uma série de coisas que te são ditas e que tu de repente por vezes perdes um bocadinho o chão. Mas acho que é a partir daí é que começas a construir também os alicerces para te tornares melhor ator. É quando realmente te abalam e te dizem isto é muito mais do que ser só engraçadinho. Uhum. Tu agora tens de começar a trabalhar a sério. E é a partir daí é que tu começas realmente, pois, então vamos lá construir isto, fazer este percurso. Foi preciso duvidar de ti para saberes que realmente querias isto e passar muito tempo de angústia até perguntares a ti próprio, será que fui feito para isto? Sim, é preciso sempre essa questão e é preciso duvidar muito. Não é uma eterna tragédia. Não acordo todos os dias infeliz, pelo contrário. E acho que esse desafio também te alimenta, ou pelo menos a mim alimenta muito esse desafio, essa constante dúvida e esse constante questionamento. Agrada muito isso, ter ainda muita coisa para aprender. Se de repente já soubesse tudo, então já estava aborrecido disto e estaria à procura de fazer outra coisa. Mas não chega a uma idade em que temos que ter mais certezas do que dúvidas na vida? Ou ainda não sentiste esse chamamento, por assim dizer? não senti esse chamamento, um termo muito apropriado agora. Não sei, eu acho que isso é um erro. Acharmos que realmente já sabemos bastante e a partir daí deixamos de nos reinventar. É claro que com a experiência eu agora muito mais rapidamente consigo dar resposta a determinadas coisas, não é? Porque já fiz muito mais papéis, já tenho muito mais experiência. Uhum. Portanto há uma série de coisas que eu se calhar consigo perceber que isto é parecido com aquilo ou por aí fora. Mas acho que devemos sempre, quando embarcamos num projeto novo, a primeira coisa que devemos pensar é como é que vamos fazer isso. E tentar fugir àquilo que já fizemos. Ou seja, que resposta é que eu vou dar agora a isto? Sendo isto tão parecido, se calhar, com o trabalho que eu fiz noutra altura. E acho que isso deve ser uma dificuldade, em vez de ser uma facilidade. Ou seja, podia dar a mesma resposta. Mas acho que devo tentar fugir a isso e tentar reinventar-me. As angústias que tens para contigo hoje e a nível profissional, toldam, de certa maneira, a relação com o outro? Levas isso para a amizade, para a relação com os teus mais próximos? Ou é uma coisa muito para contigo? É um processo um bocado individual. Eu acho que esta profissão, embora seja feita de muitos processos coletivos e é muito feita em equipa, porque o trabalho no seu todo não existe sem essa equipa, tem muitas fases solitárias e eu nisso sou muito solitário na forma como abordo o meu processo de criação e de construção num personagem ou de um espetáculo, há uma série de coisas que eu guardo para mim e que não gosto muito de partilhar. Não só porque, porque é uma maneira de estar que tem a ver comigo, mas também porque acho que alguma da magia deste meio parte daí, não é? Algum do fascínio que nós temos a ver um ator trabalhar é também porque não percebemos na totalidade como é que ele consegue fazer aquilo. Essa solidão tem como consequência, essa solidão que tu, de que tu gostas para trabalhar, tem como consequência perder pessoas ao longo do caminho? Sim, pode efetivamente ter. É um risco calculado. Sim, há pessoas que se calhar gostam que estejas mais presente e umas terão maior capacidade de compreender isso do que outras. Mas pronto, é um risco e efetivamente eu não consigo funcionar de outra maneira. E aí sei que sou um bocadinho workaholic nessa busca e isolo-me um bocadinho, sim. Aceitas as críticas de toda a gente ou por vezes tens que pôr um travão a quem ouves? Aceito as críticas de toda a gente. Uhum. O travão cabe a mim, o travão ou a censura cabe a mim fazê-la. Ou seja, o meu trabalho é público. Portanto, se eu estou é público porque eu quero que seja público, porque eu tomei esta decisão de ter esta profissão. Portanto, a partir deste momento eu tenho que saber lidar com as críticas, quer concordo com elas ou não. Agora também tenho que ter a capacidade de perceber porque é que as fazem e a validade que têm ou não, claro. No que é que a geografia te cativava? É muito pouca coisa. Foi uma questão de, bora então jogar. Sim. No placar e vou aqui escolher. Exato, foi muito, todo o meu percurso escolar foi muito assim. Foi aos trambolhões. Foi um bocadinho para ficar nas turmas com os amigos, para porque alguém ia escolher aquilo, então eu também escolhia, ou porque era aquela cadeira era mais fácil para mim. Nunca foi uma coisa muito pensada. Uhum. De que profissão é que eu quero. Aliás, nunca tive essa resposta em miúdo também. Portanto, todo o percurso académico é mais ou menos feito de, não diria trambolhões, mas de acasos pouco pensados. Até mesmo chegar aqui. Sim. E, portanto, a geografia não era propriamente aquele curso que eu idealizava, mas era um curso que eu, pronto, até me safava. Então, olha, vamos lá tirar este. Passaste a acreditar no destino? Tendo em conta aquilo que tu dizes, de ser assim, até mal descrita a tua história. Não sei se há... não me agrada muito que a coisa esteja já delineada e escrita até ao final. Agora, acho que o acaso tem um papel importante nas nossas vidas, sim, e que acho que também, lá está, por eu ter sido tão feliz nestes acasos, talvez tenha esta maneira também de trabalhar e de querer sempre ir à procura de um acaso e não de uma resposta já final. E aplico isso também um bocadinho à minha maneira de trabalhar. Não sou propriamente aquela pessoa que quando... Ah, agora vais fazer de padre. Ah, então pronto, um padre, deixa-me cá ver como é que se faz um padre, faz assim, assim, assim. Não, vou mais à procura do acaso. Então deixa-me lá ver quem é que conhece padres, se calhar deixa-me falar com padres, deixa-me cá ver de um acaso que aconteça e que me faça sentido e que de repente me dê uma resposta, mais do que propriamente ter uma resposta dogmática logo à partida. Não há receio de que um dia tenhas que... Se esgote esta. Não, que tenhas que pagar esses acasos felizes com um acaso muito infeliz. Confesso que nunca pensei nisso. espero que não, porque tenho sido muito feliz. Portanto, espero que isso não aconteça. Mas espero mesmo que não. Como é que se chega à casa e se diz chumbei a um tanto de cadeiras e aquilo que eu quero é ser ator? Confesso que contornei um bocadinho a questão. Fiz, pronto, efetivamente, os meus pais já sabiam que eu estava no grupo de teatro. E já sabiam que eu tinha chumbado e não sabiam ainda que eu me tinha candidatado a outro curso. Uhum. E isso só lhes disse, efetivamente, quando tive a notícia de que ia entrar. Uhum. E aí pronto, dei a coisa já quase como consumada. Olha, entrei no conservatório, a minha intenção é mudar de curso. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer a partir daqui. Eles compreenderam ou ficaram um pouco receptivos à opção que tomaste, tendo em conta que o ser ator não era conotado agora com a fama e a exposição fácil que tem agora? Sim, é verdade, é até diferente há uns tempos atrás. É muito diferente, sim, é sim, verdade. Sim, sim, sim. Mas, não, foi bem aceito. É claro que me alertaram para isso, para esses receios de uma vida muito incerta e pouco fácil. Mas tiveram a capacidade de me apoiar e de dizer que, pronto, olha, se é esse o caminho que tu queres, experimenta. E tenta. Tentativa e erro. Quando se está a viajar de moto, é quando se sente, epá, estou mesmo vivo. Sim, também. Também. A moto tem esse poder de nos trazer muito para o presente. Uhum. Porque quando estás a conduzir uma moto, para além de teres de te envolver fisicamente no que estás a fazer, não é mais fisicamente que um carro, é o teu corpo que conduz a moto, tens que ter o dobro da atenção também naquilo que estás a fazer. Portanto, não te podes aliar tanto daquilo que estás a fazer, não é? Não podes ir a conduzir e a mandar mensagens no telemóvel. Tens que estar ali presente. E ao mesmo tempo também estás muito mais exposto ao meio que te rodeia, portanto vais com muito mais atenção a coisas que se fosses de carro não te apercebias porque ias distraído. É a melhor terapia possível. Não sei se é a melhor terapia possível, mas para mim é uma ótima terapia, por isso eu aconselho. Agora não sei se será a melhor. Ao andar de moto há uma noção maior da finitude ou uma noção maior daquilo que importa é o agora? Sim, é muito esse trazer para o presente, é muito o agora e o desacelerares um bocadinho, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Que a moto é a velocidade. Há este desacelerar porque há este trazer-te para o presente e travar-te, em vez de ires a pensar no que é que vais fazer a seguir, ou o que é que fizeste, ou o que é que podes mudar, ou não sei o quê, tu estás a pensar no que estás a fazer agora. E há muito mais a coisa de, pronto, estou a ir por esta estrada e a ver esta paisagem e a sentir estes cheiros e a viver o presente. E a sentir que devia fazer isto muito mais vezes em diversos momentos da minha vida. Sentes-te mais pequenino e gostas de te sentir mais pequenino? Sim, sim, sentes-te muito mais pequeno, mais vulnerável e muito mais no teu lugar. Este primeiro festival que tu organizaste com filmes em torno das tuas rodas foi uma espécie de homenagear e de dizer obrigado àquilo que as motas fizeram por ti? Olha, não tinha pensado dessa forma. mas é uma ótima forma de pensar a questão. Foi um bocadinho, para já, unir aqui duas paixões, não é? O cinema e as motas. Depois, tentar mostrar que as motas não... Acho que há um olhar para as motas e para quem conduz motas um bocadinho... De preconceito. De preconceito, sim. Barulhentos, gostam de velocidade, não são pessoas que respeitam a estrada. E quis um bocado combater isso. Com organizando um evento que tenta colocar a mota no centro e não é um evento barulhento ou perturbador. Pelo contrário, tento que seja um evento unificador onde as pessoas possam ver que em torno da mota há muito mais do que velocidade e barulho. Há imensas histórias que se podem contar. Há todo um espírito de camaradagem e há muito uma relação com o viajar e com o viver o presente e aproveitar o agora e fazer amigos. Porquê que a moto é, e tu falaste nessa questão do preconceito, porquê que a moto é vista com esse preconceito? Há vários fatores, efetivamente. Pela questão das mortes. Sim, há vários fatores que para isso contribuíram, não é? Há efetivamente exemplos menos bons de utilização da mota, claro que sim. E há também no próprio cinema, a mota por vezes é muito facilmente colocada no mau lado da história. Da história, não é? Sim. Portanto, tudo isso leva à criação desse estereotipo. E depois, porque efetivamente é também um grupo marginal. Toda a gente são vistos quase como delinquentes. Sim, toda a gente anda de carro, mas de moto são alguns. São, sim. Portanto, são os outros. E normalmente os outros são sempre postos e vistos de uma forma diferente. Mas eu, por exemplo, voltando agora à questão do respeito na estrada, há imensa gente que conduz carro e que não é, sim, propriamente a pessoa, essas pessoas mais respeitosas a conduzir. A organizares esse festival e até querer mudar um pouco a imagem das motas para as pessoas que não gostam tanto de motas, denota em ti uma ligeira vontade, quer no campo das motas, quer em outros campos, de mudar o mundo? Sim. Sim, sim. Há bocado, quando falávamos de razão para ter feito esta escolha, uhum, eu acho que a razão teve muito a ver com isso. Não, como eu te dizia, não foram as palmas que me fascinaram, mas sim a possibilidade de estar num palco e de passar uma mensagem que pode chegar a alguém do outro lado e fazer-lhe sentido e de alguma forma contribuir ou influenciar a vida dessa pessoa. E acho isso um enorme poder e um enorme veículo para efetivamente mudarmos o mundo ou tentarmos seguir um caminho melhor. É aí que te sentes importante, saber que mudaste ou conseguiste mudar ou tiveste a hipótese de fazer com que essa pessoa quisesse mudar o mundo dela. Sim, acho que é isso que dá sentido àquilo que eu faço. Ainda há muita coisa que queiras mudar? Ou vai-se esbatendo essa, essa vontade? Não, há ainda imensa coisa. É uma batalha difícil de vencer, mas acho que também não é possível vencê-la logo, não é? O importante é ires fazendo, e numa plateia, se é uma pessoa aquilo lhe tocar de uma maneira que influencie na vida de uma forma positiva, isso já é ótimo. Não há frustração, no entanto, de coisas que tu já quiseste mudar e não conseguiste? Ou isso só te faz dar força para batalhar e vamos, sim, embora? Tenho sempre a tendência de olhar a coisa por esse lado positivo, de pronto, ok, não foi desta, vamos continuar. E também acho que é errado nós partirmos do pressuposto que vamos conseguir logo fazer, tirar os melhores resultados da primeira vez e conseguir mudar tudo à primeira. Isso é uma pretensão que é errada. Acho que, pronto, vamos tentar chegar e que a nossa mensagem passe de alguma forma. E a passar que passe da melhor maneira. Forma. Mas já pensaste, para ti não vale mais a pena ir por aqui? Isto é algo perdido? Não. Ainda não cheguei a essa conclusão. Senão seria complicado. É o teu maior receio, é chegar a essa conclusão que porventura não poderás fazer pelos outros e por ti aquilo que tanto desejavas fazer. É a maior angústia que se pode ter. Sim, acho que isso é uma grande frustração, não é? Chegarmos a essa conclusão de que efetivamente aquilo que fizeste não teve qualquer função, não serviu para nada, pois seria muito triste. Mas eu acredito que há isso, como, é sempre uma dialética, uhum. Não, não parte só de mim. E saber, partir dos outros. Saber transmitir a mensagem, tem que haver do outro lado receptores que a queiram ouvir. E eu tenho muita fé que há muita gente que sim, que quer também mudar o mundo e, portanto, está disposta a tirar o melhor das mensagens. Quando apresentaste a ideia desse festival de cinema com as motas, quantas vezes é que te apelidaram de louco? Algumas. e acima de tudo foram mais os olhares que de... Isso não faz sentido. mas pronto, não me demoveram. E foi ótimo ter recebido das pessoas que foram ao festival palavras de apreço e de sentir que as pessoas gostaram daquilo e foi importante também para elas. E mesmo daquelas pessoas que não conseguiram ir, mas que sentiram necessidade de me incentivar a continuar, e isso é importante, porque para além das motas, há também ali um trabalho de dar a quem fez estes filmes a oportunidade de os passar num cinema, uhum. E num cinema com o São Jorge, que é um cinema que tem imensa história, não é? E acho que os filmes também devem ter essa oportunidade, não é? Porque os filmes não foram feitos para serem consumidos no ecrã de um computador, uhum. ou de um telemóvel. Foram feitos para um cinema. Para um cinema serem vistos lá. E para mim foi ótimo que haja pessoas que pensem desta mesma maneira e que acreditem nisto e que tenham ficado contentes por poderem ver aqueles filmes naquele ecrã e com aquele som, e isso foi ótimo. E tivemos um dos filmes que estreámos, South of Zion, era um filme em Cinescope, que é possível na sala do São Jorge, também já não há assim tantas salas onde isso seja possível, e realmente ver aquele ecrã todo aproveitado é uma coisa mágica, é uma experiência mágica, e acho que só por isso valeu a pena. Sentiste-te um messias dos tempos modernos? não me ponho nesse patamar, mas fico muito contente de ter conseguido fazer isso, e inclusivamente o festival também trouxe cá alguns realizadores, uhum. e alguns produtores dos filmes, e eles acreditam exatamente nisto e ficaram fascinados e contentes como é que 5 pessoas conseguiram montar este festival. E eles que conhecem muito mais festivais por esse mundo fora deram-nos os parabéns, e isso é ótimo. Quantas horas sem dormir à conta deste projeto? Eu, felizmente, sou uma pessoa que durmo muito bem. e, portanto, não me tirou assim tantas horas, mas criou-me muita ansiedade e muitos nervos, sim, sem dúvida, e muitos problemas para resolver. Mas isso também dá-nos pica, uma alegria maior e faz-nos sentir vivos e desafia-nos a resolver as coisas Por isso não me arrependo nada, pelo contrário, ainda bem que foi assim. Se a vida fosse fácil, era uma chatice. Era. Claro que era. Claro que sim. Sou muito apreciador das coisas boas da vida, mas acho que devemos lutar por elas e lutar por merecê-las. Portanto, tem que haver aí um trabalho para as conquistar. O que é que um não faz por ti? Um não é um ninho. Foi assim, transformas isso. Portanto, é só o adiar do sim. Há que aceitar muitas vezes que um não é efetivamente um não, ou tentas de sim, tudo, claro, para que esse não, claro, se transforme. Claro que dás a volta ao mundo para que seja um sim. Há momentos em que temos que saber aceitar um não, e também nos faz bem, não é? Mas há outros em que um não nos deve cativar para batalhar ainda mais. E não deve ser logo para atirar a toalha ao chão. Ao dirigir atores, consegues impor a tua autoridade? Acho que não é de todo esse o caminho. Não é. Acho que a ideia dirigir, do meu ponto de vista, dirigir atores é ajudar a atores. Não é impor a minha certeza ou a minha autoridade, é tentar com eles arranjar a melhor maneira de eles darem a melhor resposta àquilo. Não darem a minha resposta, mas a resposta deles. E, portanto, acho que é um erro alguém achar que, quando está a dirigir, que o ator tem que fazer aquilo que ele fazia se estivesse no lugar do ator. Uhum. Acho que o trabalho é perceber o que é que... perceber a pessoa que está ali à nossa frente e de que forma é que a conseguimos ajudar a ela fazer o melhor trabalho possível. Consegues impor-te entre os mais velhos ou mais experientes, ou, no entanto, tens que criar ali um certo nível de confiança para que possas discutir com ele, ou com ela, as coisas que são necessárias para a altura? Isto é... Estamos a entrar agora num terreno engraçado, porque vamos falar de... Estamos a falar de estatutos e dos egos. Sim. Porque alguém, claro, com mais experiência pode não aceitar que um miúdo mais novo... Como é óbvio. Sim. Mas pronto, lá está. Como o meu caminho nunca é para uma questão de afirmação, é sempre uma questão de consenso. Não é muito difícil argumentar, e às vezes também temos que perceber que há momentos em que a outra pessoa efetivamente está a querer marcar uma posição. Uhum. E se calhar essa posição nem é a melhor para ela. Mas pronto, temos que ser nós a perceber isso e a tentar de alguma forma argumentar e convencer a pessoa do que será talvez o melhor caminho, em vez de também irmos para a posição contrária e começarmos uma discussão. Só em último caso é que entras em conflito? Num processo de trabalho e criativo em que o certo e o errado é muito subjetivo, tu ires para uma posição dessas em que, pronto, vai deixar de ser possível continuar a trabalharmos em conjunto, tens mesmo que perceber que escutaste todas as hipóteses. Porque lá está, a ideia é trabalharmos em conjunto. Se só quando perceberes que isso não é possível é que podes então partir para uma ruptura. Passaste a ter uma consciência maior daquilo que é o autocontrolo? Sempre fui muito autocontrolado. Muito autocensurável. Sim. E às vezes olho, às vezes nem sempre olho para isso como uma qualidade. Um defeito. Acho que às vezes sim, às vezes pronto, se calhar devia ter os meus momentos também de loucura. Mas noutros momentos na minha vida acho que sim, que me ajuda muito a conseguir ter uma distância sobre as situações e uma visão mais serena sobre a situação, sim. Nunca tiveste coragem para dizer a alguém: não tens capacidade para isto, não vale a pena ires por aqui? Não acho que seja uma coisa todo agradável de ouvir. Uhum. E portanto acho que nunca a disse a ninguém. Posso já ter dito efetivamente que é preciso que alguém se esforce muito mais, porque aquilo que está a fazer não é suficiente. Agora, dizer-lhe que nunca será capaz, não, isso... Até porque não acredito totalmente nisso. Ao ver a falta de qualidade do outro ou da outra, ao ver os defeitos do outro ou da outra, pensas primeiro nos teus defeitos e falta de qualidade antes de apontar os erros da outra pessoa? Acho que vamos voltar um bocadinho ao início da conversa. Sim. Que é... tu tens de estar consciente das tuas limitações. Muitas vezes as tuas limitações serão os teus defeitos, por assim dizer. E neste, no trabalho de ator, portanto, isso é importante. E o que tu tens que fazer é teres a consciência disso e trabalhares para os conseguires superar e ires tendo cada vez menos limitações. Portanto, encaro sempre a questão desta forma. Quando alguém está à minha frente e eu sinto que não está a dar a melhor resposta, eu não acho que ela não seja capaz. Eu acho que ela tem que trabalhar mais, muito para lá chegar. Agora, por vezes, o timing que temos não é suficiente. Claro. Mas isso aí é outra questão. Num processo tão solitário e sendo alcoólico como tu és, dá para fazer amigos ou vais acumulando colegas de trabalho? Eu vou mantendo amigos. Aqueles amigos que tinha, vou mantendo com mais ou menos distância. Depois vão crescendo algumas amizades também no trabalho. Mas lá está, se calhar o meu feitio mais solitário não me deixa, se calhar, fazer tantas amizades quanto poderia fazer, não é? Pois, é possível. Tens pena de não ser expansivo? Às vezes, mas se calhar, lá está, se o meu feitio fosse diferente, perdia aqui outras coisas que também são mais valias, não é? Este lado solitário de workaholic limita-me, se calhar, em algumas coisas, mas noutras é ele que me permite também progredir. Portanto, pesando as coisas, não sei se mudava assim tanto, mas sim, há momentos que gostava de ser mais expansivo. Ganhas mais do que perdes. Na conclusão, de no prato da balança, acabas por ganhar mais do que perdes. Acho que sim, ou quero-me convencer que sim. Tens a tentação de proteger a tua vida, ou pelo contrário, as revistas não querem saber de ti? Acho que um bocadinho das duas coisas. Acho que sim, protejo a minha vida. E acho que, entretanto, também já acho que se foi percebendo isso e, se calhar, também foram-me deixando de estar mais sossegado. Ao protegeres a tua vida, sentiste também essa necessidade de te tornares solitário no mundo real? De não ires a este sítio, de não fazeres isto, não estares com aquela pessoa, não estares com esta... Há aí uma espécie também de autocensura social. Não muito. Acho que posso talvez em determinadas circunstâncias, mas coisas mais específicas, pensar nisso, mas de uma forma geral não. Não me autocensuro assim tanto. Estiveste numa das, e um fã falar, estiveste numa das melhores séries que Portugal já viu no século XXI, ainda hei de fazer agora que está na moda das petições, ainda hei de criar uma petição para as três séries e loop da Liberdade 21 novamente no ar. Não, mas estiveste nessa série, nessa Liberdade 21 que esteve na RTP1, agora foi reposta na RTP2 em repetição. Uma série com qualidade, com bons atores, com bons textos, mas que, tal qual como um jogador de futebol, ficou aquém das expectativas de quem manda, do público em si. Aquele produto foi super maltratado para a qualidade que tinha? Super maltratado, não sei. Não foi tratado da melhor forma. Uhum. Talvez. Mas é isso, é um bocadinho, fazendo análise disso, é um bocadinho mais complexo, não é? Uhum. Pronto, não terá sido o melhor horário, se calhar, aquele em que foi transmitido. Uhum. Obviamente, mas pronto, se calhar na guerra das audiências dificilmente seria possível colocá-lo noutro horário, exato. Depois também acho que efetivamente houve um arrojo estético que gerou algo que não foi consensual, não é? portanto algumas pessoas gostaram, outras nem por isso. Portanto, houve aqui uma série de fatores que fizeram com que o produto fosse posto um bocadinho de parte. Como te dizia antes de iniciarmos esta conversa, eu para mim foi dos melhores trabalhos que... Ou melhor, foi dos melhores processos em que trabalhei. Porque, efetivamente, era um trabalho feito com outro estar... Com mais tempo, mais pensado, com uma equipa muito motivada para fazer aquela série. Uhum. E quando digo equipa, não estou só a falar do elenco, estou a falar também da equipa técnica. E acho que tudo isso foi muito especial. E efetivamente gostava muito que ele tivesse tido outro impacto, mas pronto. Fica, no entanto, a mágoa de te sentires desrespeitado enquanto ator por o canal, a estação, neste caso a RTP, não ter valorizado aquele produto? Não, eu aí raramente tomo essa posição, porque acho que o trabalho que fiz e o trabalho que toda aquela equipa fez está lá e foi bem feito. Faltou, se calhar, um reconhecimento. Mas isso não quer dizer que aquilo que foi feito não foi bem feito. Portanto, agarro muito mais a esta questão de... Foi um ótimo trabalho, foi dos melhores processos em que trabalhei, gostei muito de o fazer e é esta a memória que guardo dele. Não penso que foi uma falta de respeito aquilo que foi feito pelo canal. Ou não. Isso não... Ao trabalhar nos três canais, há por vezes a conotação do ator como um traidor? Sim, para o público às vezes é isso, né? Dizem muito isso quando efetivamente me encontro a trabalhar naquele canal que não é o que vêem. Ou por vezes me dizem que têm pena de eu não estar naquilo que eles gostam de ver, mas isso faz parte, não é? As pessoas que gostam de vestir camisolas e ter os seus clubes, sim, sim, e, portanto, sim. Também acontece nos canais televisivos. São decisões ponderadas, da mudança em si, ou são tomadas com alguma leveza, tendo em conta que é trabalho? Bom, felizmente até agora têm sido ponderadas, têm sido pelo projeto que aparece. Uhum. E gosto muito de manter esta liberdade de poder circular entre os três canais mediante o projeto que mais me satisfaz. Mas efetivamente nesta profissão se eu não tiver escolha terei de arranjar trabalho, não é? O que é que é aquilo que tu prezas mais em ti? É a liberdade? Não gostas de ficar preso a nada? Acho que é muito importante, é muito importante na vida nós podermos tomar decisões sem nos sentirmos obrigados a fazê-lo, não é? Essa liberdade é importante, por isso prezo muito. É uma liberdade que se auto-tem, por assim dizer, ou que se vai conquistando com o caminho? As duas coisas. É claro que, como eu te dizia, não é? Se eu não tivesse possibilidade de escolha, assim, tinha que aceitar, não é? Portanto... Por outro lado, é também tu percebendo que tens possibilidade de escolha, desejares manter essa hipótese. O prazer, qual é o prazer que te dá uma pessoa te abordar por uma peça de teatro e não pela televisão? Sentes-te mais respeitado enquanto ator? O prazer é diferente. Não sei se passa pelo me sentir mais respeitado. É o prazer de sentir que aquela pessoa efetivamente se deu ao trabalho de ir ver uma peça que tu fizeste, que é uma coisa muito mais rara, não é? Porque ver-te na televisão é muito mais fácil, não é só mudar o canal. Agora, escolher um espetáculo para ir ver, sair de casa, ir ao teatro, isto dá trabalho. Ainda por cima, se tivermos em conta que muitas vezes tens de fazê-lo depois de um dia de trabalho. Uhum. Portanto, quando alguém vem falar ou me reconhece de um trabalho e me vem falar de uma peça, é diferente e olho para essa pessoa de uma maneira diferente. Sentes-te mais ator? Mais finalizado, mais 100% finalizado no teu trabalho? Não sei se será isso, porque eu acho que o trabalho de ator engloba tudo isto, mas sinto que toquei aquela pessoa de uma forma diferente, que não toco todas aquelas que me veem na televisão, não é? Porque o consumo da televisão é diferente, não exige o mesmo trabalho e por consequente não existe a mesma atenção. Portanto, as pessoas às vezes nem tão... A novela é muito conhecida por isto, não é? Às vezes está ligada, mas está só a ouvir. Portanto, o meu trabalho ali não é analisado da mesma maneira que por alguém que vai se sentar numa sala de teatro. Portanto, efetivamente, não é que me sinta mais realizado, mas fico mais contente para ver pessoas que me querem ver a fazer aquele trabalho e que são... um público diferente e provavelmente mais atento. Há um respeito maior, há um carinho mais latente para com esse público? Sim. Assumo isso, que me perdoem outros. Sim, sim. Mas tem a ver com isto, porque estas pessoas escolheram ver aquele espetáculo e deram-se ao trabalho de arranjar maneira de sair do seu emprego, tratar da sua rotina familiar, o que seja, estar a horas no teatro para ver um espetáculo. E isto merece o meu respeito, claro que sim. És uma pessoa de viver ainda muito o teu passado profissional, fica tudo muito bem engavetado? Acho que vou arrumando bem as coisas, acho que sim. Há efetivamente uns trabalhos que te lembras com o maior carinho do que outros, se calhar, mas isso é inevitável. Sem aquela personagem, a tua primeira grande personagem na TVI, terias um percurso muito disparo e diferente daquele que tens agora? Aquele marcou-te para sempre? Sim, claro que sim. Aquilo também foi um acaso. E não acreditas no destino? Oh meu Deus! Eu estava a trabalhar com uma companhia belga e não me estava a dar muito bem. Não tinha nada a ver com o trabalho, tinha a ver com Bruxelas. Não é propriamente uma cidade onde eu me sentisse bem, porque a maior parte do tempo é cinzento. E numa das vezes que vim a Portugal, um colega meu de conservatório tinha ido fazer uns castings que estavam a acontecer e falou-me disso e eu fui também. E pronto, e de repente fiquei para esse personagem. E esse personagem tornou-se de repente num marco na minha carreira. Portanto, tenho a plena consciência que esse personagem mudou tudo. Mudou a tua vida. Quando saías à rua e as pessoas olhavam para ti, no que é que pensavas primeiro? Nessa personagem... Ou, epá, vesti as calças ao contrário? Ou... o que é que se passa aqui? Há um choque com a realidade. O início é estranho, efetivamente, porque para ti não mudou nada. Não é? De repente as pessoas começam-te a abordar na rua e a falar-te da... Eu lembro-me que ao início nem percebia bem, porque as pessoas vinham-me falar da história. Uhum. Mas eu estava a gravar coisas muito mais à frente na história, portanto já nem me lembrava bem do que e de repente, ok, é isto que está a acontecer. O que está a acontecer é que as pessoas estão a ver e estão-me a reconhecer. E ao início foi estranho, efetivamente, mas depois também aquilo foi tudo tão rápido e o personagem foi tão carismático e as pessoas, a abordagem era tão direcionada, porque ele era o mal de fita e as pessoas vinham sempre dar-me conselhos para eu endireitar a minha vida. Portanto, também rapidamente me adaptei a essa mudança. Faltam 2 minutos para terminarmos as conversas de esquina. Essa abordagem para ti, esse início, pode ser apelidado de fama ou para ti tem outro nome completamente diferente? Sim, é uma espécie de fama, mas a fama é uma coisa que não me embriaguei por esta fama. Uhum. Porque não te embriagaste pelo aparecer? Não, porque acho que isto é muito passageiro. De repente, se deixar de aparecer, as pessoas vão esquecer. Portanto, não acho que... fiz o Hipólito, a minha vida está resolvida. Não, de todo. E não é a coisa... Lá está. Tem um lado bom de ser o reconhecimento do público, mas não é isso que nos devemos... Não é isso que deve ser o centro da nossa questão. E infelizmente, tu... vês imensos atores que desaparecem. Que desaparecem. E não é porque não tivessem. Não fossem bons profissionais, ou não tivessem talento, ou não tiveram. E em determinada altura da sua carreira tiveram esse reconhecimento e essa fama. Mas isso é passageiro, portanto. Não lhe atribuo grande atenção. Em 40 segundos, há base de sustento caso um dia desapareças? É, sempre foi a minha ideia, a determinada altura, pensar num plano B. Mas até agora ainda não pensei nesse plano B. confesso que me começa a preocupar mais do que preocupava no início. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Participarás comigo nessa manifestação para repor a série Liberdade 21, as 3 séries de seguida na RTP1. Ajudas-me nesse... Sim, claro. nesse intuito. Obrigado, Joaquim Horta, por ter estado nas conversas de esquina. Foi um prazer receber-te aqui no programa. Voltamos na próxima semana. Beijinhos, abraços e um bom fim de semana, caros campeões europeus. Tchau, tchau.